nada mais por nós havia a fazer. A minha paixão por ti era um lume que não tinha mais lenha por onde arder. Mesmo sabendo que não gostavas, empunhei meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Olá, minha, muito, muito bom dia. Claro que estou cá com vocês e grande prazer após um mesinho de férias, que bem que faz voltar novamente cá. É verdade, já tinha saudades de cá estar e de partilhar com vocês este momento bem agradável. Tudo bom na minha companhia e vamos a isto, uma manhã de música, talvez da vossa presença, porque não podem partilhar e participar neste programa através do telefone 0238 43 48 00, através das redes sociais e também, porque não, passar por cá. Também estou, sim senhora. Tudo bom para vocês então, e vamos à boa, excelente música portuguesa após as férias. Trouxe o saco cheinho de novidades, sim senhor, novidades, mas nem só, também. E este que vem de passar foi assim, recordar o nosso grande Rui Veloso, que nos deu uns grandes espetáculos durante as férias, e o bem que é quando se vai a Portugal e passar aqueles bons tempos nos concertos, rever os nossos artistas. Teve oportunidade de ver alguns, e vocês se calhar também, e dar ideias aqui para a nossa rádio, e por que não trazê-los cá. Ah, isso é sempre, cada vez que uma pessoa está ali na frente deles e a pensar, olha, e por que não? Mas por que não? Talvez um dia também seja uma oportunidade, e também ver novos para cá, sempre cá trazer. Tive a oportunidade também de ver os Tradição de Ouro, um excelente espetáculo, sim senhora, maravilha. Obrigada ao senhor Leonel, aquele nosso colega que deu aquela ideia dos Tradição de Ouro, sim senhora. Uma excelente escolha, e de certeza que vocês vão adorar, porque é, gente, é 2 a 8, sim senhor. Estaremos então no Parque de Lignerolles, em Fleury-les-Aubrais, para a nossa festa dos Santos Populares, diferente, totalmente diferente, data diferente, concepto diferente, tudo diferente, mas a única coisa que é igual é que é a nossa associação, a vossa associação, que vai então organizar nessa festa. Então ajudem com que o parque esteja cheio de gente para estes artistas que vêm de Portugal, e nem só, e para vocês que fazem parte da comunidade portuguesa, sempre presentes. Vamos a isto, à boa e à excelente música portuguesa, e de seguida vêm eles todos, todos aqueles que vão pisar o palco da nossa rádio. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia de Portugal.

Litona Batida, je suis avec l'équipage dans le rivage, la sensesse comme un freestyle. Technique comme Batista, trop résistant comme le béton du Portugal, boy. En un mois, faut que je plie l'album. Le plus méchant de tous les Dalton. Et je suis posé dans une grosse Aston. Prêt à tout shoot si tu veux la guerre, y'a air. Habitué à la galère. La concu, je la laisse à terre. Et je retourne baiser ma kerr. El Malocola, Magnat Fechta et le Cura. Porto Strap, ça c'est charismatique. Je suis précis comme quand Corres m'attire. Oh là, lélélé. C'est l'été, je vais peler lélé. Niveau Ronaldo, peler lélé. Dans sa cour d'ourou et tirélé. Tu te rappelles de quand ton bassin sous ses sons cassés. Nous étana, imagine t'as un poil de rumeur, y'a épilation. Wayan, kiche ta couleur sous mon. Ta gaffe, fais pas le bad boy, si dans la cité personne. Big gay, big gay. Eh, pokerani, moda pokerani. Eh, pokerani, moda pokerani. Somos portugalais, somos Portugal. Somos portugalais. Grâce, des claquer des billets. Y en a na playa. J'pensais vivre ma vie d'abonder dans les rues de Faro. J'ai grandi comme un pirate, type Sanchez Renato. Oh Loridinha, vem cá me beija. Oh Loridinha, traga cerveja. J'ramène ma team de caray. Sou portugais de caray. Tu voulais nous roubar, jamais. Ratatata. Ai galinha linda. Ai que putaria. Agora é pra foder a pista. Regarde où on est sans piston. Amour surveille ou ma pinga. Y'a le Portugal qui joue et sans pression. Je suis posé au café, parle-moi doucement. Eu sei que já não está contigo. On ira se poser dans l'appartement. Pra dar uma corda comigo. On va les prendre dans toutes les positions. Dis à ton DJ de passer 10 fois le son. Et ne fais pas le fou et ramène des glaçons. Quel ouvert au Ronaldo passer des petits ponts. Et ne fais pas le fou et ne joue pas au con. En direct avec les tous qui parlent pas qui font. É a Pokerani, manda Pokerani. É a Pokerani, manda Pokerani. Somos portugaleiros, somos Portugal. Somos portugaleiros, somos Portugal. É a Pokerani, somos Portugal. É a Pokerani, somos portugaleiros. Rouge platétine, rouge et vert sur la rétine. Paris Porto, 2-10, voie gauche, pas de soto. J'ai deux irmas, passe le haut là dans tous les villages. On n'insulte pas les darons, darum la femme de ménage. Chauffé K, deux dans un coup à la bleuta. Pédon à gauche, à droite, ça smoke la frappe de Meda. Et j'te fous la haine comme un but d'éther dans les arrêts de jeu. T'es né nos gitanes, alors t'es obligado, oui, grâce à Deus. J'ai des bons sentiers bandés, dans le club y'a tous mes primos. On a le contrôle de la zone, je te fais danser le maillot maillot. Je pilote, je bombarde toute la nuit, toujours déter, je traverse l'Espagnol. Je pilote, je bombarde toute la nuit, la frappe se vient des montagnes. Aqui ninguém, ninguém me para, sabes bem, tô preparado. O imigrante, como sempre, tô na estrada, charge essa merda, passa a fronteira. Caipirinha na praia, m'appelle pas chupula, je suis au plein de ma gueule, m'appelle pas chupula. É Pokerai, e tu na batida, manda Pokerai. Manda pra caralho. Somos portugaleiros. Somos Portugal. Somos portugaleiros. Somos Portugal. Manda pra caralho. Somos Portugal. É pra caralho. Somos mais que um prazer, percurso.

Eu vou te conduzir depois de Desta voz do Fernando Correia Marques, Barco do Humor, uma pequena mensagem da parte do nosso amiguinho Florent, que põe os podcasts todos em linha. Sim, senhora, vocês podem descobrir então todos os podcasts de cada programa. Bem, sei, estávamos todos, quase todos de férias. E também um grande obrigado, um grand merci à Nicolas, que a assumi pas mal d'émissions absentes. C'était les vacances, il fallait s'arrêter un petit peu. Et merci à toi, Nicolas. Merci à Nicolas. Um grande obrigado também ao Lourenço, que ficaram por cá e passaram muitos dos nossos programas. Obrigada a eles, os dois. E obrigado então ao Florent, que pôs então os podcasts em linha, onde vocês podem reencontrar novamente os programas. E o Florent, claro que sim, estará presente connosco também no fim de semana que vem, sábado e domingo. Presente então na nossa festa, para vocês assim podem encontrar o nosso amigo Florent. Música e da boa, está tudo bem desse lado? Está mesmo? Isso é o que conta. Música. Foi assim que tudo aconteceu. Lá fomos nós seguindo a paixão, numa viagem que não vou esquecer. Com tanto beijo e abraço, aí o nosso barco começou logo a estremecer. Com tanto mel e doçura, carinho e loucura, fez nosso amor acontecer. No barco do amor, mas foi a conta que tudo começou.

demônios com vontade de cantar e de escrever uma moda nova para pôr o mundo todo a saltar. Ai, vem para aqui, para a nossa roda. Vem balançar no ginga-ginga, o roça-roça para o menino e para a menina. Vem balançar, não digas não, porque dançar só faz bem ao coração. Dá um salto pro ar e canta esta canção. Entra a pista e dança ao ritmo do coração. Não tenhas medo e vem, e vamos outra vez. Pois toda a gente gosta de um baile português. Dá um salto pro ar e canta esta canção. Entra a pista e dança ao ritmo do coração. Não tenhas medo e vem, e vamos outra vez. Canta esta canção, vem para a pista e dança ao ritmo do coração. Não tenhas medo e vem, e vamos outra vez. Pois toda a gente gosta de um baile português. Dá um salto pro ar e canta esta canção. Vem para a pista e dança ao ritmo do coração. Não tenhas medo e vem, e vamos outra vez. Pois toda a gente gosta de um baile português. E claro que sim, toda a gente gosta de boa música, não é assim? Claro que sim. Qual seria aquela que finalmente marcou as vossas férias? Eu sei, há uma. Não é uma das minhas favoritas, mas eu não tenho assim muita grande. Sim, se há uma favorita este ano, para mim foi, claro, tinha que ser, Sentir Saudade. Acho que foi a que mais marcou para mim. Mas há aquela Olarilolela. Pois claro, mas enfim, primeiro vamos ficar então com Cura, claro que sim. Eu acho que para mim foi esta que marcou mesmo, para mim foi esta. E para vocês, digam-me lá, eu gosto de saber, claro, vocês sabem que eu sou muito curiosa. Vamos a isto? Claro que sim, Sentir Saudade. Para sentir saudade,

Joana, Joana, sim senhora, foi então Nuno Ribeiro, Kalema Maria e Marisa, que então acho que foi um dos maiores sucessos. Kalema, por acaso, também teve a oportunidade de os ver, enorme, concerto enorme, sinceramente. Gostaria, é um sonho, mas a Cristina sonha muitas vezes muito alto, mas é assim, sozinhos não podemos, é somente com vocês do outro lado que há a possibilidade de fazer isto tudo. E seria um dos sonhos trazer cá uns Kalema, uma Marisa, trazer esta gente toda, mas gente, comunidade, nossa comunidade portuguesa. Eu sou uma pedinte, a Cristina anda sempre a pedir, mas a Cristina não pede para ela, a Cristina pede para vós. Pensei bem. Kalema, te amo, mas na versão francesa. Et on s'est perdu dans la brume. Je pourrais mourir ici, mourir pour ces caresses. Une dernière et après j'arrête. Le soleil viendra après l'averse. Je n'ai que des souvenirs. Oh mi amore, je voulais qu'on danse, qu'on danse sur les toits du monde. Ton fantôme qui me suit dans les hôtels, dans les suites. Je suis le roi dans un royaume vide. Oh oui, j'ai le cœur qui s'est. Plus les sourires. primeira a sorrir, és a primeira a cuidar, és a primeira a amparar a queda. Por entre os lençóis, sonhando uma vida a dois, somos bandeira branca em tempos de guerra. És a primeira a lá estar e não desistir, a primeira a ver-se na regra de que quem ama tem de fazer por igual. Somos cegos em tempos de guerra, somos um do nosso próprio ter e vier. Somos aposta ganha em qualquer mão quer e que se meta a colher. Somos marido e mulher. Somos um próprio aquilo que queremos para nós e não deixamos de nos ser, mesmo quando somos e é assim que se quer. Somos marido e mulher. És a primeira a ralhar e a não aturar, sempre que te tiro do sério, dona do mistério, de saber como tudo se faz. Somos queimas em tempos de paz. És a primeira a sonhar, primeira a fazer esta sorte. Trocas mais voltas ao tocar e acordes, pedes o mundo enquanto a mim te dás. Somos manhas em tempos de paz. Somos um do nosso próprio quer e vier. Somos aposta ganha em qualquer mão quer e que se meta a colher. Somos marido e mulher. Somos um posto que toquemos para nós e não deixamos de nos ser, mesmo quando sós e é assim que se quer. Somos marido e mulher. Somos marido e mulher. E haja guerra ou paz, e haja guerra ou paz, e haja guerra ou paz, somos marido e mulher. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Babies. Quiero brindar por un amor que nunca fue. Sorry, baby. Sorry. Por la niña buena, por la niña mala. Y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal. Pero llega el viernes y me siento high. Ay, que la calle me espera, la gente se entera. Que yo estoy soltera de vuelta. Para ir a la noche entera con todas mis nenas. Dicen que la vida es buena. rentrée, faites-vous plaisir. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00.

Yeah.

Sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Para os dois, família, o chefe, amor.

faces pronte, só quero dar beijo no canto da tua boca. Quando eu te conheci, fiquei preso ao teu olhar. Sei o que senti, só sei que gostei de ti, contigo quero ficar. Como foi bom conhecer-te, pois sentia-me perdido. Não posso mais esquecer, contigo quero viver, para ficar sempre contigo. Olá, muito bom dia. Olá, Cristina, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Já viram? Uma nova voz vai integrar aqui a nossa rádio e hoje estamos então em formação. Informação com o Rui André. Rui André vai ser um dos nossos novos animadores que vai encher as tardes de sábado. Rui André, fala um pouquinho mais de nós, agora baixa só mais um bocadinho a música e levanta o teu micro um bocadinho. Mais perto do micro tens que falar. Ok. Levanta. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arcanciel. Eu sou o Rui Enes, ou Rui André, como quiserem chamar. Vou fazer então parte aqui da equipa da rádio e estou aqui na formação, aqui a contas com tanto botão. Nem metade chega. É, nem metade, mas até encaminhar. Tem que ser. Muito bem. Rui, explica um bocadinho. Já é uma paixão a rádio, não é? É, já. Desde 2010 que faço rádio fijinho, web rádio, só era escutada na internet, nada FM. E FM fiz só um pouco em Viana do Castelo, na GIS, e nada mais, só web rádio. Muito bem, agora talvez um dos sonhos vai se concretizar então com o teu próprio programa, que se vai chamar... É o Mais Vale Pedir, o programa é Mais Vale Pedir. Mais Vale Pedir. Onde todos podem ligar aqui para a rádio e fazer os pedidos musicais ou então dedicatórios. Muito bem. Rui André, desejamos-te tudo do melhor. Não vamos perder mais tempo porque temos que continuar a nossa formação. E desta vez fui eu que fui o convidado, sim senhora. E foi o Rui André que ficou na parte das manetes do outro lado. Que tal o stress? Um pouquinho a suar as mãos, mas tudo bem. Muito bem. Então vamos continuar. Se vocês desejam para cá mandar um abraço, aqui estamos nós então para passar o melhor da música portuguesa em vossa companhia. Ok, vamos então à música. Vamos a isto. Tem balanço de magia, porque o amor a bailar tem mais sentido quando és tu que me fazes companhia. Coxa com coxa para andar encostadinho, faço com faço para te dar o meu beijinho. Manda a mão para sentir o teu carinho, ombro no ombro para manter o respeitinho. Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo, se tu a mim te quiseres entregar. Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo, até prometo que contigo irei casar. Coxa com coxa para andar encostadinho, para te dar o meu beijinho. Manda a mão para sentir o teu carinho, ombro no ombro para manter o respeitinho. Mais uma vez anda cá meu amorzinho, chega-te a mim sempre a baloiçar. O nosso amor vai viver agarradinho, porque este baile vai fazer os dois sonhar. Coxa com coxa para te dar encostadinho, faço com faço para te dar o meu beijinho. Manda a mão para sentir o teu carinho, ombro no ombro para manter o respeitinho. Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo, se tu a mim te quiseres entregar. Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo, até prometo que contigo irei casar. Coxa com coxa para te dar encostadinho, faço com faço para te dar o meu beijinho. Manda a mão para sentir o teu carinho, ombro no ombro para manter o respeitinho. Coxa com coxa para te dar encostadinho, faço com faço para te dar o meu beijinho. Manda a mão para sentir o teu carinho, ombro no ombro para manter o respeitinho. virado comigo mesmo em frente ao espelho. Quero ser o mais charmoso, é tudo que um homem quer. Tomo um banho de perfume da cabeça até aos pés, ou até de madrugada eu só penso em mulher. Escolho sempre o melhor fato para uma noite de prazer. Sapatinho à maneira tem que ser a condizer. E leguinho à discoteca já nada me vai parar. Quero ter tudo de ti toda a noite a bombar. Ai, ai, ai, ai, ai, que vontade que me dá de me agarrar a ti e fazer o tchá-tchá-tchá. Ai, ai, ai, ai, que vontade que me dá de me agarrar a ti e fazer o tchá-tchá-tchá. Feira dou comigo mesmo em frente ao espelho. Minha cabeça já estala e não para de pensar. Vou ao espelho novamente para a barba retocar. Ai, vai ser uma direta, vai ser até madrugar. Escolho sempre o melhor fato para uma noite de prazer. Sapatinho à maneira tem que ser a condizer. Direitinho à discoteca já nada me vai parar. Quero ter tudo de ti. Ora, nem mais, disto é que nós gostamos. Olá, muito bom dia. Muito bom dia. Está tudo bem desse lado? Vai estando. Vai estando, tem que ser, não é? E então estamos aqui em antena para passar uma lindíssima música, foi para recordar então as férias. E deixa cá uma palavrinha ao nosso auditório. Bom, que toda a gente tenha passado umas boas férias, tenha tudo corrido por bom e do melhor. A vida em Portugal está cara, temos que dizer, temos que ser sinceros. Mas que toda a gente tenha passado umas boas férias, tenha entrado bem, com saúde. E cá estamos para fazer mais uma grande festa hoje, este fim de semana, com a rádio. Claro que porque sim. Sem a rádio não somos ninguém. É, e temos do Portugal, aqui em França, faz-nos falta. Claro que sim, muito obrigada. É o que eu digo muitas vezes, é para nós, é para vós, é um bem que temos esta rádio, não é? Um beijo grande, um abraço e então damos-nos encontro para a semana, não é assim, no Parque de Linha Rolho. Se Deus quiser, se nos deixa outro. Claro que sim. Aqui fica então a tua música pedida da tua parte para todo o auditório, é isso mesmo? Obrigado, Cristina, para vós envolvente e um bom fim de semana e com o nosso amigo Novo Rui, novo locutor da rádio, que tenha um bom sucesso, que tenha um bom caminho e que é desta gente nova, deste povo que a gente precisa. Claro que sim. Para nos animar, para nos alegrar naqueles momentos mais tristes que passamos cada um na nossa vida. É isso mesmo. Muito obrigada, Sr. Faria, um beijinho muito grande. Então ficamos muito com o Tom e Nando, o copo certo. O copo certo, fresquinho. Eu tá, beijo. Obrigado, um copinho daquele verde bem fresquinho. Com este calor a apertar, quero mais uma para me refrescar. Desde pequenino que eu gosto de beber. Teria 8 anos, quer me parecer. Há muita coisa que não volta mais, como beber as escondidas dos pais. E então, amigo, abrimos mais uma garrafinha? Olá, lilolé, olá, lilolé, lalalá. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Olá, lilolé, olá, lilolé, ai, ai. Quando é fresquinho é demais, é demais. Os amigos são o melhor que a gente tem. Juntá-los todos assim é que está bem. Sardinhada depois de uma boa cesta, vamos todos fazer uma grande festa. Olalilolé, olalilolai, ai, ai, ai, ai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai. Olalilolé, olalilolai, ai. Quando é fresquinho é demais, é demais. Queria beber mais um copinho daquele verde bem fresquinho, mas o dinheiro não está a chegar. Alguém eu vou ter que cravar. Há muito que eu gosto é de beber. Há muita coisa que não volta mais, como beber em casa à fala.

sentir teu corpo sem mais nada. Eu vou, vai estremecer o coração no ritmo certo da canção. E no calor da madrugada é bom sentir teu corpo sem mais nada. Eu vou, vai estremecer o coração no ritmo certo da canção. Porque hoje a noite vai ser louca. Beijinhos, beijinhos e beijar na boca, né, manos? Esta música pedida da parte da Madame Macedo, como sempre, sim senhoras, aqui está esta música favorita dela. E bem sei, vocês pediram o máximo que foi da música pedida esta manhã, foi o Olari Lolela, mas o Olari Lolela passa para vocês todos. Um muito obrigada da vossa participação neste programa e vamos continuar no Johnny Abreu. Tum, tum, tum. Nosso tum tum tum.

Esta canção que eu fiz estava improvisada. Não é para toda a gente, mas agradeço a quem vai gostar. Já estamos então aqui na próxima música. Na próxima e última, que hoje passamos a mais, este programa já é assim, temos que dar o tempo ao tempo da formação, que é muito importante para que um animador seja sempre ao top, que esteja um bom animador, tem que ser bem formado. É a primeira das coisas, não é assim? É isso mesmo, obrigado Cristina. Então vamos nos despedir de vocês e dizemos então até para a semana, se Deus quiser. E até para a semana vai ser então no Parque de Lignerolles. A primeira, claro que temos... somos madricas na mesma. Temos, como se diz o francês, temos o Le Triomètre à Zéro. Temos medo, porque nem tudo se passa como a pessoa quer. E na verdade, para que tudo se passe bem e vocês virem lá ter, para que nós esqueçamos este stress desta semana que vai ser complicada, mas contamos com vocês. Beijo grande. Vai tudo correr bem? Claro que sim. Vai ser uma grande festa. Espero bem que sim. Beijo grande para vocês, um grande e excelente fim de semana com calorzinho e que dura menos até domingo. Beijo grande, tchau Rui André, muito obrigada da tua participação também e então até para a semana. Até para a semana a todos. Tchau. Tchau. Quero divertir, quero bailar contigo una vez más. No hay. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour votre plaisir. Oh, et où courez-vous ? Faire de bonnes affaires. Ben où ça ? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Ouverture de la boulangerie artisanale, l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité ? La boulangerie artisanale, l'atelier Papille s'installe à Fleury-les-Aubrais.